Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina. Antes de mais, agradecer a todos aqueles que ouviram o programa na passada semana com o Wilson, da Casa dos Segredos. Já soube que foi um sucesso de audiência. O servidor da rádio conseguiu ir abaixo e quando eu cheguei da noite louca de sábado para domingo, sim, porque as minhas noites de sábado são loucas, reparei que no Facebook havia uma movimentação muito, muito grande. O que eu estranhei foi nos dias seguintes a minha foto ao ter percorrido tudo o que era site da internet e ninguém me ter pedido um autógrafo. Estou triste. Ouçam Portugal. Estou triste. Mas hoje temos connosco Rui Pego. Uma salva de palmas para o Rui. Uma salva de palmas para o Rui. Estão aqui três pessoas. Vamos bater palmas ao Rui. As pessoas já fazem um efeito. E já disse ao Rui que o objetivo é superar a audiência do Wilson. Já participaste na Casa dos Segredos? Já participei. Eu quis participar, mas não me deixaram. E isso é uma história que eu não sei se estou ainda preparado para contar. Se calhar daqui a um bocadinho mais de conversa, conto. Mas queres superar a audiência do Wilson, é isso? Não tens nenhum skate? Não tenho nenhum skate, mas posso começar por falar da Teresa Guilherme, queres? Vamos deixar um teaser. O Bacalhau está a tirar uma fotografia. Olá, Bacalhau, tudo bem? Tira lá a fotografia. Olá, Bacalhau. Já está. Estás. Ok. Está bom? Rádio. Sim. Olá, Rádio Zero. Rádio Indireto é assim. Olá a todos. E olá a ti também. Olá a ti também, Ana. Olá. A Ana, que é a minha cicerone de hoje. Uma garrafa de água, se faz favor, aqui para o Rui. Primeira pergunta. Eu sou tão boa pessoa. Loucura ter águas. A primeira pergunta que eu te fazia era: a rádio é hoje o que te faz entrar em curto-circuito? Se a rádio é hoje o que me faz entrar em curto-circuito, Não, o que me faz entrar em curto-circuito, e falavas há pouco de posts, falavas sobre a chuva, faz-me entrar em curto-circuito pessoas que põem muitas coisas no Facebook que são chatas. Eu ponho demais, não sei se vais falar sobre isso ou não, eu sou um bocadinho adito, mas hoje em dia a rádio é aquilo que me deixa muito contente. Curto-circuito era para o lado bom. É uma espécie de trocadilho. Não, é pelo lado, eu adoro fazer rádio e não estava à espera de gostar tanto, porque não era um sonho que eu tivesse. A melhor, eu gostava, mas nunca achei que fosse possível, nunca achei que tivesse grande voz, nunca achei que nunca ia acontecer. E pronto, e depois houve a hipótese, eu fui estagiar para a Radar, e quando estava a estagiar na Radar, a dada altura houve uma coisa chamada Sudoeste em Mente que estava a começar, e convidaram-me, e eu fiz um casting e fiquei. Estás nas manhãs da Sudoeste TMN. Tu és daqueles que achas que as manhãs das 7 às 10, 7 às 11 são realmente o horário nobre e aquele que é mais ouvido por parte das pessoas? Assim, pelos meus amigos não é, certamente, porque normalmente têm vidas muito mais interessantes e estão a fazer outras coisas, mas assim, o horário nobre tradicional é esse, não é? Eu acho que hoje em dia o horário nobre é quando tu quiseres, porque ouves quando te apetece, e a Rádio Zero provavelmente é um exemplo disso. As pessoas provavelmente ouvem, não sei se vocês têm podcasts. Temos, sim. Pronto, isso é o horário nobre. O horário nobre é tu que o fazes, e eu acho que isso vai acabar por acontecer. Vai haver essa substituição. Achei que o período de maior fluxo de trânsito é de facto de manhã e à tarde, não é? Ao final da tarde. Portanto, tu tocas mais pessoas nessa altura, por isso é um horário nobre. Mas eu acho que amanhã já não é tanto quanto era. Mas o que é que tu notas que faz sobressair essa diferença? O que é que tu te apercebes por parte das pessoas? Eu acho que elas são mais... Primeiro, acho que toda a gente tem um iPod, ou então Sim. ouve aquilo que quer, não é? E não está preocupado com a escolha que eu estou a tentar impingir naquele momento, que muitas vezes tem a ver com o perfil da rádio em si, não é? Se calhar não está a apetecer agora ouvires uma coisa que podias ouvir na Bershka sistematicamente e não te apetece e queres ouvir outras coisas. Mas quer dizer, depende. Eu percebo quando tu tens muita escolha, e nós somos todos da mesma geração, já crescemos com muita escolha. É estranho, antigamente eu ouvia os programas de rádio que eu ouvia, e ouço, são sobretudo programas de autor e muito mais de conversa, e muito mais disso que está a acontecer agora, este momento de partilha, intimidade em termos de comunicação, é mais por aí, mas eu nunca fui um consumidor ávido de manhãs ou de noites, assim, dito assim. mas tu partilhas esse gosto mais de programas de autor do que aquilo que a rádio é claro, atualmente, claro, da música? Claro, só que eu acho que não há, de momento, muito espaço para que isso seja assim. Porque, mas porquê é que achas que isso... Porque há uma ditadura da playlist, não é? E a playlist existe porque uma rádio... Estou a ser polémico, estou a sentir que estou a ser polémico. É, Ana está a olhar para o telemóvel quase há 5 minutos. Estou a ser muito polémico. Para dar audiência. Para ela já estar a olhar para ontem. Sim, tudo para dar audiência. Não, é assim, a playlist, eu sou um leigo numa série de coisas no que toca a questões estratégicas de rádio. Percebo mais televisão porque trabalhei mais tempo em televisão. E aquilo que eu sei é que a playlist existe para... demonstrar a identidade de uma rádio, e tu estás a tentar chegar com um projeto, com uma ideia, não é? Um produto. E eu acho que cada vez mais as pessoas é que são produtos e têm identidade. Portanto, eu acho que coisas completamente ascéticas em que todos dizemos o mesmo é uma seca. Mas tu achas, eu li há poucos dias no sábado ou na Visão, já não me recordo bem, que foram criados mitos sobre os consumidores, quer de rádio, quer de televisão, quer de internet. Achas que foi criado um mito sobre quem consome rádio de que quer apenas e só ouvir música? Eu acho que a maior parte das pessoas não tem paciência para ouvir conversa. Isto é a minha experiência até agora diz isto. Se calhar tudo depende do tipo de pessoas com quem tu estás, não é? Como é óbvio. Mas Sim. eu tenho amigos que adoram ouvir programas de 3 horas de conversa, e por exemplo ouvem o Fala com ela na Radar 300 vezes e adoram, e por aí fora, é um exemplo, com Inês Menezes. Eu acho que sim, eu acho que muitas vezes as pessoas só querem ligar o rádio e irem andando. Eu adoro ouvir conversa, eu sempre adorei ouvir conversa no rádio, percebes? Portanto, faz-me alguma confusão que seja assim. Mas acho que a maior parte das pessoas não tem muita... não quer investir. E como não quer investir, não ouve. Então, passamos da ditadura da playlist para a ditadura do lifestyle. Achas que tem... Mas o lifestyle não dita tudo? Talvez. Mas acho que... Os gostos ditam tudo, ou não? A maneira como tu vives a tua vida dita tudo. Portanto, é natural que se tu... A rádio não podia ser um escape a esse lifestyle. Mas a rádio, há alternativas dentro do mainstream, não é? Sim, sim, sim. Quer dizer, mas que são muito pouco consumidas. Eu concordo com isso. Numa altura em que se fala tanto em ser diferente, vamos todos bater sempre às mesmas teclas. Mas nós não somos diferentes, nós somos todos profundamente iguais. Esse é que é o problema. E há essa mania de ser diferente. Estavas a falar do Estudor Cinema Club, e estávamos a ouvir há pouco. E os Estudor Cinema Club são profundamente mainstream agora, toda a gente ouve. Há um ano e meio ninguém sabia o que era, só que a internet matou o alternativo. percebes? A internet, como, quer dizer, já toda a gente deve ter pensado mais ou menos sobre isto, não estou a dizer nada de extraordinário. A internet aproxima tudo, deixa de ser distante a partir do momento em que tu podes ir lá ver naquele momento. Portanto, eu concordo que há conteúdos que, na minha opinião, deviam ser difundidos e não são. Mas isso tem a ver com o facto de estás a apelar a pessoas de vários targets que não têm o mesmo tipo de disponibilidade. Tenho o meu telemóvel a tocar, peço desculpa. É o que dá com fazer programas gravados em direto. Sim, bem-vindos às conversas de esquina. Olá, pessoas que chegaram à conversa de esquina. Mas o que eu queria dizer é que, de facto, é verdade, as pessoas não são todas iguais. Nós somos muito parecidos, mas não... A nossa geração, se calhar estou-me a explicar mal. A nossa geração é muito parecida. Sim. Viveu toda com acesso a muitas coisas parecidas. Nós sabemos o que é o Tumblr. Nós sabemos o que sabemos todos mais ou menos. Temos referências muito parecidas porque vivemos uma cultura muito emancipadamente pop e que tem as mesmas referências para a maior parte das pessoas. Tu sabes quem é Lindsay Lohan. Se calhar sim, há... Sim. Eu acho que ela não sabe quem é, mas... Ela não sabe, de certeza, tenho a certeza. Pronto, e nem metade das pessoas com quem ela se calhar passeia sabe quem ela é, porque acham que é outra pessoa, porque já tem a cara muito desfeita. Mas eu acho que existe espaço para isso, mas de momento eu acho que o paradigma ainda não está instalado, percebes? Eu acho que estamos num período de viragem. E tudo está na internet, a Rádio Zero é um exemplo disso. Mas tu achas que cheira um bocadinho a utopia ser diferente? Porque o ser diferente é em si uma... Desde que clama o ser diferente. Mas o que é ser diferente? É não seres politicamente correto? Não, a nível de roupa, a nível de estilo, a nível... Mas quando toda a gente é tão... Mas quando há tantas maneiras de ser diferente de uma forma igual, quer dizer, a roupa que toda a gente hoje em dia veste é aquilo que a maior parte, pelo menos, agora está na moda ser indie e toda a gente usa, tudo é tudo muito indie, não sei o quê. Eu, por acaso, visto-me assim, mas já me vesti assim há algum tempo. Mas eu também sou fruto dessa tendência. Eu não faço cena de dizer, nunca, não estou a tentar ser diferente. Não estou nada a tentar ser diferente, é a roupa que eu gosto. Agora, já não há tanto isso, porque é tudo muito mais consumido, muito mais facilmente. E depois tu já conheces pessoas que são como tu, porque tens acesso a elas através da internet sempre, percebes? E não vives, não entras profundo sem acesso a nada. Grandes lições de vida por parte de Ripeg. Está muito, muito bom. Mas voltando ao assunto da rádio, isto fazer manhãs é complicado. Horrível, é complicado. Voltando ao assunto da rádio, tu estás a trabalhar mais ou menos para que target? Quais são os objetivos da Sudoeste MN? Sudoeste MN tem uma recente. Vai fazer 2 anos em março. O objetivo da Sudoeste MN é atingir um target que se identifique com o espírito do Sudoeste MN. Portanto, pessoas que gostam de ir para a Zambujeira do Mar e esquecer-se que o universo existe, o que eu acho bem. Achas que a rádio é muito baseada nessa promoção? Foi feita muito nessa base? Eu acho que é um claim muito forte, não é? Porque o Sudoeste MN faz parte do imaginário de muita gente. Ao longo de 16 anos, muita gente passou por lá. E aquilo que começou, eu acho que o festival começou por ser, se quiseres, mais indie, mais diferente e mais alternativo, e acabou por se tornar mais mainstream e abrir-se com o passar dos anos. Mas hoje em dia é um evento gigantesco que leva milhares, 100 mil pessoas, imagina, é desse género. Portanto, a rádio não pode fugir tanto à imagem disso. Não pode ser, de repente, a Radar ou a Vodafone. Não pode ser assim. Acho que no início nós tínhamos uma playlist que era mais alternativa e que era um alternativo fácil, se quiseres. Não era nada que 3 pessoas conhecem. Não íamos ouvir Perfume Genius e Ostra muitas vezes seguidas. Isso não passava de manhã, como é óbvio. Mas, sei lá, ouvias Arcade Fire e ouvias Arctic Monkeys porque eram coisas que eram de consumo próximo, se quiseres. Hoje... Tu gostaste aí no ponto da Vodafone. Sim. Se quiseres podes concluir o teu raciocínio. Achas que a Vodafone foi feita em resposta à vossa rádio por ter lá o nome TMN? Eu acho que tanto as duas rádios fazem parte de estratégias de música que as duas plataformas têm, não é? A PT tem essa estratégia, a Vodafone também tem, e a Ótimos também tem. A Ótimos tem ótimos discos. Todos eles trabalham a música de alguma maneira, porque a música, mais do que nunca, quer dizer, sempre foi um fator unificador, não é? Mas mais do que nunca vende. Portugal é um país cheio de festivais, portanto é normal que as marcas se associem a isso e se identifiquem, porque a marca também funciona em função da tribo, não é? Porque se tu fores TMN e gostares do Maneiras Vivas TMN, se tu és TMN, tu sabes que as pessoas que se calhar também vão lá são como tu, gostam daquilo que tu gostas. E isso, junto à Vodafone, aposta numa divulgação de música nova, não é? E de uma coisa mais alternativa do que a Sudoeste MN, muito mais hoje em dia, e consegue adeptos com isso. Eu gosto da Vodafone FM, eu ouço, e ouço a Sudoeste MN, e ouço a Radar, e ouço a Antena 3, e às vezes ouço a Comercial, e às vezes ouço a Mega, eu ouço tudo. Vais explicando um bocadinho as rádios todas. E sentes-te integrado no target para o qual te estás a trabalhar? Fazem parte da tua geração, mas sentes-te integrado? Sim, eu acho que há uma... Essa questão do ser diferente ou não é muito sintomático daquilo que nós vivemos. Nós queremos todos distinguir-nos uns dos outros de alguma maneira, não é? Daquilo que vamos dizer, vamos ser polémicos no Facebook, vamos Sim. ser polémicos... Agora vou-te dizer na cara que não gosto de ti, que é para tu ficares... As pessoas gostam disso. E mais do que nunca nós vemos que, se tiveste cá o Wilson, deves ter vivido momentos de Facebook aterradores que as pessoas se passam e vão dizer coisas extraordinárias. Eu vi algumas discussões, justamente. Ele é falso, não é. O outro é que é. Ele é... Ah. Não, okay. porque hoje em dia, antigamente as pessoas tinham muita vergonha de dizer aquilo que pensavam. Hoje em dia é indiferente. E eu acho que por um lado é bom, por outro lado acho que se perde um bocado a noção, às vezes. Achas que é mais fácil ser lascivo nas redes sociais? Achas que é mais fácil atacar outra pessoa nas redes sociais? Ser lascivo, do ponto de vista sensual, não estou a perceber. Não, ser mais... Ser mais contundente. Sim. Claro que é, não é? Quer dizer, tu achas que se perdeu o medo? Acho que se promove o choque. Achas que essa vontade, dessa guerra... Ah, porque tu vês uma série de... Eu acho que tu depois... Toda a gente quer ser conhecido, eu acho. Toda a gente tem esse sonho. Por mais que não seja, pode não ser do género, quero ir para a televisão. Ou o sonho é ser famoso, que é uma coisa que eu detesto, que é a onda do famoso. Só a palavra me enoja, faz-me confusão. Porque as pessoas dizem famoso. Não gosto, faz-me confusão, porque famoso eu associo sempre a pessoas que nunca pensaram... Não tem uma... Isto é horrível o que eu vou dizer. Não tem uma carreira. Quer dizer, o que é que faz? Sou figura pública. Isto não é nada, não é? Sim. Pronto. E por este lado faz-me confusão. Mas eu acho que toda a gente gosta de sentir que pessoas gostam dela. Porque é natural que tu vais para o Facebook dizer coisas que são polémicas e depois tens uns likes e depois de repente tens uns comentários e de repente tens ali um feedback automático. E isso é viciante. Para o bem e para o mal. Tu tocaste num ponto interessante que eu ia falar um bocadinho mais à frente, mas aproveitamos e falamos já. A questão da fama. Como tive o Wilson cá passada semana, ele agora é famoso devido à participação na Casa dos Segredos. Durante 3 meses. Durante 3 meses, exatamente, e nós falámos sobre isso. Achas que na sociedade portuguesa, e tu também já referenciaste isso, há esse desejo cada vez maior, e depois de tudo o que se vai acontecendo, quer no YouTube, onde o Hélio também ficou famoso devido à questão do skate e tudo mais, e dos vídeos virais e por aí, achas que há essa vontade, essa sede de fama e de aparecer e de eu estar? Eu acho que toda a gente quer deixar uma marca. Se calhar eu há pouco exprimi mal. Eu acho que toda a gente quer deixar uma marca qualquer, independentemente de não é preciso seres a Adriana Xavier, que era aquela menina que se abraçou a um polícia, que ela queria mudar o mundo, não é? Sim, ela sim, queria imenso mudar o mundo e depois acabou despida na VIP. Quer dizer, são coisas. Podes mudar o mundo de tantas maneiras. Acabou despida na VIP? Sim, de biquíni. E agora os amigos dela todos a dizerem mal no Facebook quando isto for para. Ou não, não sei. Mas, por exemplo, eu acho que toda a gente quer deixar uma marca. Porque tu estás sistematicamente a ligar-te, não é? O que nós estamos a fazer agora, estamos a ter uma conversa e temos a sorte de estar a ser ouvidos por pessoas, não é? E é um privilégio. Mas há pessoas que também têm coisas interessantes para dizer e se calhar nunca o que é que eu disse? Se calhar nunca tiveram eu já disse palavras do Marcos, que eu diga mais, não posso por mim, não vou dizer, foi sem querer, mas onde é que eu ia? Perdi-me no raciocínio, Ruben. As pessoas se calhar Que estão-nos a ouvir. Ah, que estão-nos a ouvir. E querem coisas para dizer. Sim, e podem ter hipóteses. Por exemplo, através do Twitter. Eu acho o Twitter profundamente democrático, muito mais do que o Facebook. Porque o Facebook, à partida, tu tens que ser amigo daquela pessoa e não vais fazer uma página porque tens pudor e não queres fazer isso. O Twitter é muito mais aberto. E há pessoas que eu conheci, pessoas com quem eu vim a trabalhar, que eu conheci no Twitter. E isso é bom, porque há muita gente que tem muita graça. Por outro lado, há muitas pessoas que acham que podem falar sobre tudo e não podem. E isso é... E qual é o limite nas redes sociais? O limite, eu acho que és tu que o pões. Quer dizer, não há uma pide das redes sociais. Ah, não, tu não podes falar porque tu só dizes barbaridades. Não há nenhum limite do que se pode e do que não se pode tocar. Eu acho que tem que haver o limite do bom senso. Mas eu já disse coisas horríveis. Quer dizer, eu já disse coisas muito chatas. Ainda há bocado gozei com o Castelo Branco. Exatamente. Porque ele estava despido no... Aliás, eu atrasei-me porque começou a haver uma conversa estranha. Ou melhor, toda a gente começou a comentar aquilo porque eu vi aquilo, acho que postado por um grupo de comédia de muitos comediantes que são os aristocratas. E eu vi a fotografia, que é basicamente a capa da revista Nova Gente. Ou uma chamada de capa. E é o Castelo Branco nu. A dizer que... O que é que ele diz? Se não fosse violado, não era homossexual. Era homossexual. Estás a perceber? O Castelo Branco devia estar calado. Porque isso o sintoma, aquilo que eu estou a querer dizer, que é, há pessoas que não podem falar para milhares de pessoas, porque isso, porque têm de ter noção, e porque perpetuam mitos, e porque podem criar confusões na cabeça de imensa gente. Há pessoas que, por lerem duas ou três coisas, podem se suicidar. As pessoas, às vezes, não têm bem a noção do impacto que as coisas têm. E as redes sociais têm um lado extraordinário, que é poderem manter essa ligação quase umbilical a quem te está a ouvir, ou te está a ver, ou pessoas que concordam e partilham os mesmos gostos que tu. Mas, ao mesmo tempo, pode propiciar situações horríveis. E falas nessa questão e, por exemplo, hoje quer dizer, ontem, já é sexta-feira, isto não está a ser gravado, atenção, soube-se que a enfermeira a quem foi feita a prank call em Inglaterra suicidou-se. Sabes que eu não sabia, e li há bocadinho, por isso é que eu falei desta coisa de suicídio, porque eu estava a ler, vi isso no Twitter, e estava a ver e pensei, por um lado, eu percebo o ponto deles. Como assim? Ou seja, eles fizeram uma piada a gozar. Ah, sim, sim, sim. Nunca sim. Poderiam adivinhar que a senhora se ia suicidar. Claro. Não é? A senhora também não devia bater-me bem na cabeça para se suicidar, como é óbvio. Agora, acho que... Vai ali ver peso na consciência. Claro que vai. Anos. Acho que eles depois andam a fazer um espetáculo à volta disso horrível, tipo um freak show gigante no Twitter e no Facebook a dizer que giro, que ela matou-se para aí fora. Que é depois, de repente, estamos entregues aos animais, é, não é? O lado negro das redes sociais. Falamos um bocadinho sobre rádio, vamos falar um bocadinho agora sobre a televisão. Tens saudades do curto-circuito? Claro que sim. Tenho muitas saudades do curto-circuito. O que é que tu tens mais saudades? Dos diretos, da adrenalina, das chamadas? Tenho saudades do tempo para ter liberdade e da liberdade do tempo. Ou seja, tu no curto-circuito, eu acho que agora menos, porque agora aquilo é mais guionado, porque era na minha altura não havia guião nenhum, e nós tínhamos que nos safar, não é? Nos arrascar, sim. Mas tu passaste por várias fases no curto-circuito, ganhaste o casting até à altura em que saíste, tu passaste por altos e baixos. E comecei muito novo, portanto eu nunca tinha feito nada daquele género. A única coisa que eu tinha feito era gravado um CD ridículo de uma banda virtual absurda. Como é que se chamava isso? Chamava-se 3D e eu gravei com uma pessoa chamada Agir. Está a acontecer qualquer coisa. A Ana está a dizer para tu olhares para não sei onde. Para procurar. Não procura não. É uma música chamada Tu Já Não Me Amas. Que a mim disseram-me, Rui, queres gravar um CD? E eu, com 17 anos, está bem, pode ser. Fomos lá ao tal estúdio. Não me sentei num sofá de casting nesse dia. Ao tal estúdio. E aquilo que depois me disseram foi, tenta ser o mais parecido com os anjos possível. E eu fui muito parecido e cantei uma balada chamada Tu Já Não Me Amas. Que aconselho que vão ver se estiverem tristes. E qual é a probabilidade de sucesso em conquistarmos a pessoa amada através dessa música? Eu acho que é menos 3. É assustador de mau. Sendo que, como é que é? Tu já não me amas, tu estás desligada. É este género de coisas. Tu estás offline, é? Sim, sim, tu estás offline, é muito complicado, mas é também já uma música para as novas gerações. Bom, e isso é interessante. O curto-circuito sofreu uma metamorfose bastante grande. Tivemos aqui o Diogo Beja no mês de março, também falámos um bocadinho sobre isso. Achas que o curto-circuito perdeu um bocadinho daquela essência, e tu falavas nisso, na questão da liberdade, achas que o curto-circuito já não é aquele programa livre e passou a ser uma espécie de wrestling da SIC Radical neste momento em que tudo é um bocadinho ficcionado, um bocadinho tudo forçado? Ah, não acho. Não isso. Achas? Eu acho que já quando eu entrei, se disse que eu tinha perdido a essência. Já quando o Diogo Beja chegou, já se tinha perdido a essência. Está sempre a perder a essência, desde o início, desde o Rui Unas, que é a essência e fundador e Deus de todos nós que fizemos o curto-circuito. E eu adoro o Rui Unas e acho que ele é talentosíssimo e de facto o programa foi feito à imagem dele. E ele é insuplantável, não há maneira de tirar essa imagem. Agora, o que eu acho que se criou foi uma ideia de que aqueles que saem são sempre melhores do que aqueles que ficaram. Nós saímos agora, há um ano e meio mais ou menos. Exatamente. E já havia esses comentários por aí, como havia quando eu cheguei. Porque aquilo acompanha uma geração, não é? Nós que temos a mesma idade, tens 22. 22, pronto, eu tenho 23. Temos a mesma idade, provavelmente se calhar até vias, ou vias de vez em quando. Sim, sim, sim. Obrigado. mas eu vou-te explicar porquê, também expliquei isto ao Diogo Beja. O primeiro programa que eu vi assim que tive TV Cabo em casa era o curto-circuito, das 5 às 8. Apanhei aquela fase do Pedro Ribeiro, do Bruno Nogueira, do Alvim, da Solange, da Rita, por aí. E com aquele estúdio amarelo e tudo mais. E com o passar do tempo vi que o programa foi perdendo um bocado da genialidade e um bocado da graça. Porque é muito difícil e vou ser... Primeiro é completamente diferente, tu apresentares um programa com 30 anos ou 19. Exatamente. Muito. E tu sentirás isso naquilo que fazes aqui. Se calhar aquilo que fazias há um ano não é igual àquilo que fazes agora, não é? Porque tu te vais mudando. Agora, o que eu, em relação a isso da liberdade, eu acho que liberdade continua a existir. Acho que está tudo muito mais estruturado. E se calhar na minha altura estava pouco e na deles ainda menos. A questão é que se calhar o foco nessa altura era mais ir pelo humor ou ir pela contundência, se calhar, poder brincar com as coisas e poder entreter as pessoas, era mais isso o propósito do programa. Hoje em dia, o programa, já na minha fase, tem uma vertente mais uma vertente mais comercial, que é fundamental e que é necessária para manter o programa à tona, percebes? Porque as coisas custam dinheiro e, portanto, tu tens que ter passatempos e tu tens que fazer essas coisas, faz parte. Portanto, de repente, tu não, já não tens 2 horas de puro ringue, se quiseres, em que podes fazer e que são só ideias e que podes perder a cabeça e pegar fogo a coisas, como eu cheguei a fazer, mas porque tens outras obrigações que têm que existir. Forçosamente num contexto de mercado privado que não é o mesmo da altura, porque na altura há 10 anos, ou há, o Curto Circuito tem 13, acho eu, há 10 anos, aquilo era um programa que era uma questão geracional, nunca tinha existido nada assim. Portanto, podia ser tudo feito, tudo era permitido, aquilo era um programa que atraía milhares de pessoas sempre, e tu disse, a primeira coisa que foste ver quando tiveste TV Cabo foi o Curto Circuito. Exatamente, porque já se falava no Curto Circuito. Já se falava. Sim. E era uma questão de ser muito diferente. Hoje nós era aquilo que falávamos há pouco no início da conversa. Nós estamos muito mais próximos de uma série de realidades que nos tornam muito mais cínicos, no sentido em que já nada nos espanta tanto. Nós já não somos tão estimuláveis da mesma forma. E acho que a nossa geração já viu muitas coisas. Eu também vi o curto-circuito com o Pedro Ribeiro e com o Bruno Nogueira. E sei como é que era. E sei que quando eu cheguei já existia uma ideia de que não podemos fazer tudo aquilo que queremos porque temos também outras responsabilidades. Mas achas que o curto-circuito atualmente se formatou muito à geração dos sub-16, sub-15? Achas que está muito focado? Mas é esse público que está em casa. A questão é que tu tinhas 15 ou 16 quando vias. Portanto, a questão é que os miúdos de 15 ou 16 anos agora, e agora vocês são homens e mulheres, peço desculpa, a questão é que se calhar consomem mais aquele tipo de conteúdos do que nós consumimos na altura. E nós consumimos coisas iguais, e é provável que consumimos iguais, só que já não temos essa noção. E achamos sempre que era melhor, e se calhar não era, estás a perceber? Era simplesmente mais ligado àquilo que é a nossa geração. E agora faço-te a pergunta, será o curto-circuito que está errado, ou somos nós que temos saudades da nossa... Mas porquê que tem que estar alguma coisa errada? Porque... Eu, tal como eu, há muita gente que fala no curto-circuito desta forma de, pá, passando o tempo e vendo atualmente o curto-circuito aquilo que já foi, que as coisas... Eu acho que a essência quando depois é muito replicada se esbate, não é? Portanto, aqueles primeiros 5 anos são de uma verdade que depois é difícil, porque depois eu já não... Eu, se calhar, se fosse feito um curto-circuito e eu fosse o primeiro apresentador, seria completamente diferente do que seria um programa como era o do Rui Unas, percebes? Porque nós tínhamos que nos encaixar como peças e se calhar também o formato já não fazia sentido. Isso foi discutido muitas vezes e o curto-circuito tem vindo a evoluir porque é uma marca muito forte e eu acho que continua a fazer sentido. Eu acho fundamental falar com pessoas em casa, acho que é fundamental haver espaço para haver informação que de outra maneira se calhar não seria veiculada. Há muitos espaços importantes, eles agora têm imenso espaço, por exemplo, que eu acho que é muito importante. E esse lado, se calhar, do humor, acho que continua a existir, mas existe para um target que quer aquele tipo de humor. O curto-circuito sempre foi visto como uma escola de aprendizagem. Tu, durante o tempo que lá estiveste e foste lançado aos leões, assim do nada, o que é que tu retiraste dessa experiência? O que é que eu retirei dessa experiência? Sim. Eu retirei quase tudo dessa experiência, porque eu cheguei lá sem saber nada, saí de lá a saber um bocadinho, mas eu acho que é a melhor coisa que eu alguma vez fiz na minha vida foi concorrer àquele casting, porque acho que me... preparou para tudo. Eu acho que na altura diziam que aquilo era uma recruta. Eu acho completamente que é. Eu acho que tu descobres o tipo de pessoa que és, tu descobres o tipo de comunicador que és, tu descobres as tuas forças e as tuas fraquezas, e é muito bom para depois criares em cima disso. E eu acho que quando saí estava completamente diferente de quando entrei. O curto-circuito é o verdadeiro estágio da televisão. É, eu acho que é. É uma espécie de academia de jogadores. E tu saíste do curto-circuito, estás agora a fazer rádio, e o regresso à televisão? Achas que será possível nos termos mais próximos? Tiveste um projeto no meu canal. Sim, um projeto de mente, sim. Sim, eu acho que irei voltar um dia destes, mas a questão é que, como já devemos ter percebido todos, não é exatamente a altura mais animada para tentar propor coisas, porque não há dinheiro, ponto, não existe dinheiro. E aquela ideia de que se a TVI tem imenso dinheiro, que a RTP gasta rios de dinheiro, de facto, a RTP tem mais dinheiro do que os outros, mas aquilo está uma confusão e é muito difícil propor o que é que seja. A SIC tem, neste momento, eu acho que um posicionamento muito forte e pensado, e acho que quer apostar na ficção nacional e quer apostar noutras coisas. Portanto, para pessoas da minha idade, de facto, não existe espaço. Isto é verdade. Só existem canais por cabo que também não têm assim tanto dinheiro. Porquê? Porque o mercado publicitário está em queda absoluta. Eu gravo alguma publicidade de voz e este ano a quebra foi inacreditável, foi tipo 50%. Portanto, é muito difícil tu fazeres coisas sem dinheiro. Como é que podes fazer coisas sem dinheiro? Para a internet. E é só aí onde eu acho, que reside o futuro. E qualquer pessoa que anda em ciências da comunicação sabe isso e aprende isso nas aulas, porque não, o paradigma está a mudar. E tu vês tem outro tipo de formato, sem ser aquele em que estiveste ligado ao curto-circuito? Ah, completamente. Sim. O que é que tu gostavas de fazer nos tempos? Olha, mais eu adorava apresentar a você na TV. Não adorava nada. Cristina Ferreira. Adorava, não, porque depois podíamos fazer uma luta na lama e não sei. Não, eu gosto dela, eu acho que a Cristina e o Manuel Lisgocho acho que fazem muito bem aquilo que têm que fazer, que é, eu acho que existe aquela ideia que é facilitista de ai não, mas eles gritam muito e falam muito alto e dizem o mesmo da minha mãe e dizem o mesmo e com o Jorge Gabriel é isto e o outro. E é normal. Porquê? Porque nós não estamos a falar enquanto público, não é? Porque nós não somos público, quer dizer, nós, eu e tu, estamos a falar agora, e se calhar algumas pessoas que nos estão a ouvir, à partida não são os espectadores mais assíduos do Você na TV. Sim, o Daytime não é exatamente o tipo de conteúdo. Se bem que eu sou grande conteúdos. Fã do Você na TV, atenção. Pronto, eu acho que... Gosto bastante. Pronto, ainda bem. Mas eu acho que aquilo presta, tem objetivos diferentes. Quer apelar a outro tipo de público, e é para aquilo que eles fazem, eu acho que eles fazem muito bem. Tal como acho que a minha mãe faz bem, tal como eu acho que o Jorge Gabriel faz bem. Tem a ver com objetivos que o formato tem. E, de momento, os objetivos das estações de televisão, as televisões generalistas, são objetivos que eu acho que não tornam fácil para que pessoas de um certo tipo de segmento que pode ser considerado mais alternativo ou mais moderno, tenham espaço, porque não têm tempo, não têm espaço em grelha e têm que fazer outras coisas e precisam de ganhar dinheiro de outra maneira. Tu falaste aí na tua mãe e vamos agora partir aqui um bocadinho para a polémica e para as audiências, por favor, liguem os vossos computadores. É difícil ser filho da Júlia Pinheiro. É muito complicado, andar na rua é muito complicado, as velhas atiram-se, é uma chatice. Não, porque tu sabes perfeitamente, e há bocadinho falávamos do casting do curto-circuito, muitas das pessoas que comentavam o resultado do casting diziam, aliás, que tinha sido favorecido e tinha uma cunha e tudo mais. Sim. E desde aí tenho cunhas até em pastelarias. Porque... E tu brincas um bocadinho também com isso no Facebook. Sim, porque eu percebo. Eu já fui disto muitas vezes, 43 mil vezes, e desde a revista Mariana até provavelmente, não sei, mas tipo ao Sol. Já falei com isto para toda a gente. Há aqui uma coisa que é, eu percebo isso perfeitamente, porque nós vivemos num país profundamente corrupto, onde existe compadrio a todo lado e é normal que as pessoas pensem que eu fui favorecido. Agora, o que me incomoda nessa conversa nem é só duvidarem da minha capacidade. Isso eu percebo que, pronto, os gostos são gostos e nem toda a gente tem que gostar. Claro. Agora, quer dizer, isso a partir do princípio, primeiro, que toda a gente é corrupta e que não pode haver pessoas idóneas, e por acaso eu acho que os meus pais são os dois bastante, porque senão eu se calhar estava a trabalhar em televisão, nunca ninguém pensou nisso. Se calhar por serem tão idóneos é que eu não faço televisão. A questão é que eu acho que isso é a maneira mais facilitista de olhar para a coisa, porque é mais fácil criticar. E eu há pouco tempo fiz um desafio qualquer que tinha a ver com o Cinnamon Challenge, que é um desafio em que as pessoas comem canela e basicamente quase morrem. É um vídeo e eu fiz. Porque me tinham dito para fazer e eu fiz. E foi extraordinário como aquilo foi feito em minha casa, com o computador e com a minha máquina do computador, com a minha webcam. E também estavam a dizer que tinha havido uma cunha. E eu disse, mas como é que pode haver uma cunha quando eu fiz sozinho? Estás a perceber? Quando havia canela, portanto... Eu acho que isso vai existir sempre, porque há sempre o estigma de que as pessoas são favorecidas e que há cunhas em todo lado e que se tu não fores de alguma maneira bem relacionado não consegues furar e não consegues existir. Eu não concordo. Eu acho que na altura eu era a pessoa que eles procuravam, eu tinha algumas características que lhes eram interessantes e pronto, e foi isso. E fui popular de alguma maneira. Mas tu achas que alguma vez, algum dia, te vais conseguir disso. Disassociar dessa assim, imagem? Eu acho que tenho uma sorte enorme... porque eu tenho muita sorte com os pais que tenho. E agora alguém dirá, claro que tens, pensei que tens trabalho. É sempre assim normalmente que acontece. Eu tenho muita sorte porque eu tive sempre eu tenho a bênção de ser bem aconselhado. Ou seja, eu sempre discuti estas coisas todas com os meus pais e nunca foi um problema, percebes? Agora, eu acho que esse estigma só se quebrará daqui a 10 anos ou mais porque as pessoas... Portugal é um país muito pequeno. Portugal é o cacém da Europa e é verdade. Porque sim, também escreveste isso no Facebook. Isto é verdade. Porquê? Porque tudo é muito pequeno. Numa festa normal, imagina, eu até de vez em quando gosto de brincar com algumas figuras públicas porque acho engraçado aquilo que eles dizem. Imagina, eu hoje disse isto do Castelo Branco e brinquei com o Castelo Branco no Facebook. É bem provável que em Portugal eu me cruze com o Castelo Branco em algum sítio. Sim. Nos Estados Unidos isso jamais aconteceria. Percebes? Tu jamais, um apresentador ou um humorista, ou seja quem for, que até diga umas coisas publicamente, jamais se vai cruzar com a Kim Kardashian. Isso não acontece. Porque não frequentam os mesmos meios. Em Portugal, toda a gente vive no mesmo meio. Portanto, é natural que toda a gente ache que existem cunhas, que toda a gente ache que existe essa facilidade. E isso depois também limita o teu trabalho. Mas tu fizeste um percurso já diferente e bastante diversificado. Não sentes um bocadinho de... Epá, mas porquê que continuam batendo a mesma tecla? Porquê que voltam sempre ao mesmo? Há um bocadinho de frustração aí. Não, quer dizer, é normal que exista um bocadinho, não é? Porque é chato, parece que nunca consegues que te digam sim, afinal agora estás bom. Agora sim, agora já acredito. É um bocadinho essa lógica. Mas se tu também fizeres isso nessa base, depois nunca vais estar contente. Se a tua procura é sistemática, isso eu uma vez conversei, não vou dizer com quem, mas conversei com alguém que é muito conhecido e que é apresentador. E que o que ele me dizia era que tinha uma eterna procura pela aprovação. E eu acho que nós todos temos isso, não é? Tipo, os apresentadores e as pessoas que fazem rádio. E eu acho que toda a gente tem isso um bocadinho. Quer a aprovação da sociedade de alguma maneira. Essa minha aprovação, eu tento que não exista muito, porque senão é uma desgraça completa sempre. Porque nunca vais conseguir ter tudo. Percebes? Portanto, isso... Se algum dia vai mudar, quer dizer, eu espero que sim, mas não sei. Mas tu procuras essa... Distanciar-me. Não, falar na questão da aprovação. Tu procuras a perfeição, é algo que tu já... Eu desisti disso há muito tempo. Não, eu desisti disso no primeiro ano do curto-circuito porque percebi que quanto mais eu mascarasse uma certa verdade naquilo que eu queria dizer, menos eficiente era, porque eu acho que comunicação é verdade. E tu tens de... Mas tu, neste primeiro ano de curto-circuito, deixavas de ser tu por um ideal que tinhas sobre porque, ti? Porque a ideia que no início havia era que nós todos representamos um bocado um papel, não é? Como é óbvio, somos genuínos, mas temos funções. Sim. E havia uma função que eu ia ser mais certinho, e não ia dizer barbaridades, ia portar-me melhor, ia alinhar, mas ia ser no início mais o sidekick, e não ia ser o apresentador principal, e existia mais isso. Com o tempo eu percebi que não fazia sentido eu ser bonzinho porque eu não sou assim tão bonzinho, porque ninguém é assim tão bonzinho, e porque ser bonzinho é uma seca, ou seja, porque nós todos, a vida não é assim, a vida não é politicamente correta, e vida tem, quer dizer, toda a gente, tu não gostas de toda a gente, e não faz mal assumi-lo, não acho que seja errado. A questão é que em Portugal isso tem mais ondas, e sei lá, e se quiseres alguém pode ficar chateado comigo porque eu não sei o que no meu Facebook, porque tem acesso, porque isto é tudo muito pequeno. E é ridiculamente pequeno, e nós não temos bem essa noção, por isso é normal que não haja espaço para tanta gente. E tu assim não crias nenhuma personagem, nenhuma barreira em relação àquilo que tu és. Muitas vezes muitos apresentadores, animadores de rádio por aí, fazem essas barreiras que essa não persona. As próprias personagens, e tu não, tu é... Assim, como é óbvio, em função do formato, se tu me disseres que eu vou apresentar um programa de, sei lá, de humor negro, eu vou puxar pelo meu pior... Não é? Pelo meu humor é muito assim, mas eu consigo dizer pior e normalmente não digo, porque também acho que não faz sentido, também está sempre a brincar com pedofilia. Pronto, quer dizer, há o Rui Sinel de Cortes que faz isso muito bem, mas não tem que ser sempre assim. Se eu for apresentar uma gala em que eu esteja, imagina, só a palavra gala faz-me rir, mas se eu for apresentar uma coisa qualquer que tem a ver com uma perspectiva de solidariedade, eu não posso estar a gozar com deficientes que estão na primeira fila. Não posso. Pois não, não. Não é? Portanto, eu acho que tens que por mais que eu não veja mal nenhum, porque eu não estou a querer faltar ao respeito à deficiência com o humor negro, porque depois há essa confusão sempre, não é? Que quando alguém faz humor negro, que é uma besta e que não é capaz de poder ver na dificuldade. Quer dizer, eu brinco muitas vezes com cancro, porque acho graça. Eu sei que isto é horrível de se dizer, e Ana está a fechar os olhos. Porquê? O meu avô morreu com cancro e eu gozava com o meu avô gozava com o cancro dele. É uma questão de maneira de lidar com as coisas. Percebes? Isto é horrível de se dizer assim. Não, mas eu há pouco tempo, há uns meses atrás, estive aqui a Joana Gama e falámos um bocadinho sobre o... Ah, Joana Gama. Falámos um bocadinho sobre o humor. Desejo muito a Joana Gama. Desculpa. Polémica. Audiências, gosto. Zero, sim. Nós falamos um bocadinho sobre os limites do humor e tu tens no teu Facebook, escreves muitas piadas no teu Facebook. Quais foram aquelas que te deram mais... Confusão. Mais confusão e mais chatice? Mais confusão assim ultimamente. Funny é um tema polémico. Não se pode falar da Funny. Não se pode falar da Funny. Há três Fs que tu não podes falar em Portugal. Fato, futebol e Funny. E isto é verdade. Porque, a dada altura, eu nem sequer disse nada de mal, que foi a parte mais ridícula, que foi... Alguém mandou uma fotografia da Funny e ela estava com um cabelo estranho num sítio qualquer. Eu só pus a fotografia e não disse nada de mal. Eu acho que nunca fui tão insultado na minha vida quando no momento em que pus uma fotografia da Funny. Porquê? Porque, aparentemente, ela tem uns fãs, uns die-hard fans que vão por ela até ao final do universo. Isso é bonito. Até tenho uma certa inveja, nem por isso. Mas ali, tu não podes brincar com uma figura como a Funny, que tem os problemas dela e que deve ter muitos e que tem também alegrias e por aí fora e faz música também tão boa. Tu não podes brincar com isso. É absurdo. Eu percebo o cancro e percebo a deficiência, que sejam temas polémicos e espinhosos, isso é que não são para toda a gente. Agora, quer dizer, brincar com a Funny, por favor, mas, não é? Acho que em Portugal há muita intolerância. Acho que existe uma boa educação mascarada. Sim, uma falsa boa educação. Sim, sim, sim. Por exemplo, sim, quando sim. Se fala do cancro, brinca-se com o cancro, brinca-se com as doenças e tudo mais. Os piores, normalmente, comentários que eu tenho no momento desses são sempre feitos por Facebooks com crianças, tipo fotografias de pai. Imagina, um pai tem um filho e mete a fotografia do filho no Facebook. E é com esse. E são fotografias de gatos, de estrelas, de anjinhos. Os piores são sempre aquelas pessoas que são defensoras da verdade e da moral e dos bons costumes. E que horror que estás aí a falar dessas coisas tão horríveis. A questão é que eu acho que nós não estamos evoluídos ainda, enquanto sociedade, o suficiente, porque vivemos 48 anos de ditadura e há muitas mazelas que são psicológicas e que demoram muito tempo a passar. Queres que eu me cale? Não, eu posso me calar? Não, para de olhar para o relógio. Não, ela é mais importante que nós, ela está na Renascença. Já percebi? Não, é toda a gente está... Ah, estás na Renascença? Manda um abraço. não, sério, eu gosto imenso da Renascença. E em relação a isso, há essa vontade, percebes? Aquilo que aconteceu com a Isabel Joni. Exatamente. Isabel Joné é um caso paradigmático. A Isabel Joné tem um problema grave de comunicação. Não é? A Isabel Joné não pode dizer publicamente que não há miséria em Portugal. É gravíssimo. Não se pode comer bifes. É tudo gravíssimo. O ponto dela era, noutros sítios é pior. Mas a maneira como ela veiculou aquilo foi horrível. E depois isso faz com que tudo se transforme. As pessoas depois dizem as coisas mais inimagináveis e é tudo muito insultuoso a pontos onde tu não querias, porque tens essa noção dos limites e porque sabes que estás a falar para algumas pessoas e que tens de ter essa noção. Mas há pessoas que como não estão tão acostumadas a isso, vão dizer as coisas mais inacreditáveis. Eu já vi desde pessoas a desejar a morte, coisas inacreditáveis, que tu achas que sei lá, são um elemento do PNR que diz, quando está um bocadinho chateado. Mas não, há pessoas que são funcionárias públicas que se calhar são muito simpáticas contigo e te vão tratar dos impressos. E depois são umas bestas no Facebook, é uma coisa que eu acho... Porque parece que não há qualquer tipo de... Pá, de pudor. E voltamos à questão das redes sociais. Aquilo que a Isabel Joné falou durante 3, 4 minutos serviu através das redes sociais para... Assim, calhar uma vida de trabalho. No caso da Isabel Joni, eu não a conheço e eu acho que ali há uma espécie de preconceito de classe. Ela, Isabel Joni, tem, como é óbvio, um tom de tia, não é? E tinha um lenço e toda ela falava assim. Mas quer dizer, eu acho que ela, segundo aquilo que eu sei, acho que ela tem um trabalho de décadas, ou melhor, duas décadas no Banco Alimentar. Sim. E de repente tudo isso se esfumou, o que também é absurdo, não é? Como é óbvio, eu não concordei e achei hilariante que ela dissesse, hilariante para o mal, que não há miséria em Portugal. É gravíssimo e ela não pode dizer isto. Mas quer dizer, eu percebo o que ela quer dizer no sentido em que os portugueses. De alguma maneira, muita gente vive acima das suas possibilidades, é verdade. Quer dizer, eu conheço imensa gente que não tem dinheiro para comer e usa cartões de crédito. Isto existe e são pessoas próximas. E eu percebo que ela quisesse tocar nessa questão, mas como era uma senhora chamada Isabel Joné, que provavelmente mora no Restelo, isso cria uma celeuma maior. E pronto. E eu faço a partir daí dessas tuas afirmações duas questões. A primeira delas, vivemos ainda numa luta de classes em pleno século XXI em Portugal. Claro que sim. E depois, há muitas pessoas que vivem ainda na base da aparência, mesmo depois de nós termos batido de frente com o carro no muro. Eu acho que é assim. Eu acho que toda a gente é igual e não é indiferente para mim se tu és bem nascido, se te chamas Espírito Santo ou se te chamas Silva. para mim é completamente indiferente. Eu não ligo nada a essas coisas, nunca liguei, embora achem que sim e que eu sou arrogante porque andei num colégio católico e andei nos salesianos e portanto deve ser também horrível e depois tenho que arrastar assim as palavras e pronto, eu percebo esse lado porque parece que há uma dose de cultura dominante que tem a ver com essa dita classe dominante. Eu acho que isso existe esse complexo porque existem pessoas que fazem isso. Agora, acho que é muito mais na cabeça das pessoas do que realmente é, se me fiz entender. Eu há pouco tempo ouvi uma frase, não sei se foi neste programa, se foi noutro, em que uma pessoa dizia que na sociedade portuguesa não há muito aquele estilo de, por exemplo, ver uma pessoa num Ferrari e dizer assim, eu um dia vou também ter um. Mas há muito o estilo contrário de essa pessoa que está a ver o Ferrari estar numa paragem de autocarro e dizer assim, tu que estás nesse Ferrari um dia ainda vens cá parar. Não é muito bota-baixismo na própria existe, sociedade? Eu acho que isso existe em Portugal, claro, mas eu acho que... É muito, assim, generalizar é uma coisa que eu acho, e peço desculpa, de uma manifesta estupidez. Eu acho que nós não somos todos iguais, não é? Como é óbvio, portanto, não acho que Portugal seja assim. Eu acho que existe, de alguma maneira, de vez em quando, mas é criada essa tendência. Imagem. Porque também é a imagem que nós vivemos um momento de profunda dificuldade, não é? E isso suscita as piores coisas nas pessoas, as piores e as melhores. Há pessoas que de repente se tornam profundamente... caridosas e ajudam imenso e sentem que têm que fazer alguma coisa pela sociedade do ponto de vista da sociedade civil. E depois há outras pessoas que ficam invejosas e que ficam a odiar. Eu acho ótimo, se ele quiser ter um Ferrari que tenha, não tenho nada a ver com isso. Eu não teria porque gasta muito e pronto, e prefiro gastar noutras coisas, dinheiro que não na gasolina. Mas eu não tenho problema nenhum que essa pessoa tenha um Ferrari. Acho um bocado estranho que o Porto tenha mais Ferraris do que qualquer outra cidade da Europa. Acho estranho. E acho que há uma cultura de ostentação de vez em quando, porque nós nunca tivemos nada e nós esquecemos que até há 20 anos não havia uma série de coisas. Mas era disso que eu falava, é da cultura. Não havia pesca, Ruben. Da cultura, sim, exatamente. Da cultura portuguesa ser muito à base da ostentação e da aparência. Porque ainda é uma cultura, nesse aspecto, imberbe. A tal aprovação que nós falávamos. Não, eu acho que ainda tem que haver mais. Tem que haver. Tanto eu como tu, como qualquer pessoa que se calhar nos está a ouvir, nós ainda temos mazelas disso e nem sequer nos apercebemos, às vezes está no nosso discurso e não nos apercebemos, percebes? Eu acho que generalizar é fácil, não acho que as pessoas sejam más e que queiram o mal dos outros, não acho nada disso. Acho que isso é às vezes o caminho mais fácil para tu lidares com a tua própria frustração interior, não conseguires ter aquilo e muita gente não consegue, nem nunca vai conseguir. Achas que temos esse espírito de maldade porque não sabemos lidar connosco próprios? Não é um espírito de maldade. Eu acho que é é um momento. Eu não acredito em pessoas más e pessoas boas. Eu acho que tu vais escolhendo. E isso acontece porque tu vives momentos de... Estou-me a repetir, mas... Vives momentos de profunda dificuldade. E isso faz-te, às vezes... pensar de que maneira, porque é que isto tem que ser assim, não é? Porque é que isto... Mas nós estamos mesmo em crise, na verdadeira acessão sim, da palavra. Eu acho que sim, mas eu não, quem sou mas, eu? Mas não, mais... eu não faço o alinhamento do telejornal. Mas estamos mais numa crise de valores ou mais na crise que se ouve todos os dias? Eu acho que... Acho que o principal problema está aí, nas pessoas. Eu acho que é muito mais, tem muito mais variantes do que essas, do que uma crise de valores. Eu acho que nós estamos em... Nunca como agora foi tudo tão rápido. E isso tem um impacto em tudo. Há pouco estávamos a falar de que a internet tinha morto o indie. E que já não havia... O alternativo era alternativo durante 2 dias, porque, quer dizer... E dei-te o exemplo de que quando se... Por exemplo, Ostra, que é uma coisa que pouca gente conhece, provavelmente daqui a 2 semanas já não é nada. E se calhar pessoas que hoje vão ao Vodafone Mesh Fest, hoje sábado... Hoje é sábado. Vão ao Vodafone Mesh Fest, alguns daqueles nomes, os Alt J, de repente, no próximo ano já vão ser conhecidíssimos e se calhar já vão... Um festival? Vão... Ou... Sim, percebes? O Alt J estava a passar na TSF hoje, portanto... Percebes? Chega, as coisas são muito mais rápidas e, portanto, como são tão rápidas, eu acho que nós nem sequer temos capacidade para discernir o que é certo, o que é errado, que maneira que isto me afeta, e de repente vais falando e vais dizendo e vais agindo e não pensas, porque o tempo é muito mais rápido e empurra-te. O tempo é uma enxurrada completamente. Mas, e hoje, mais do que nunca. Nós temos tempo a menos para as nossas vidas. Achas que hoje vivemos muito menos? Acho que nós vivemos mal, nós não sabemos viver. Acho isso. Mal ou vivemos também menos? Nós não sabemos, eu acho que sou um bom exemplo disso. Eu gasto imenso tempo em coisas inúteis, mas imenso. Eu acho, tudo o que eu acho que tu dizes é só a banalidade, mas é verdade. Eu acho que nós vivemos mal porque não sabemos usufruir. Nós temos muito pouco tempo na vida, eu acho. Sim. Quer dizer, à partida nunca sabemos quando é que vamos morrer, não é? A Ana, que está na Renascença, deve saber mais cedo, porque eles têm acesso a essas informações antes dos outros. Mas o que eu acho é que nós não sabemos viver e estamos constantemente a reagir e não a ter uma atitude. E tu reages às coisas. Tu não ages sozinho. E portanto vais sendo levado. E depois um dia reparas e olha. E acabou. É que acabou, mas no outro dia estava a ler o post de uma pessoa que eu conheci e ela a dizer que trabalhava imenso e que nunca estava com os filhos e que durante 30 anos tinha feito aquela cena, não, eu agora vou trabalhar muito e depois um dia deste paro e vou ter tempo para beber um copo de vinho e ler um livro ali no quintal. E pá, ela estava a dizer que esse dia nunca chegou. Não é? E nós, eu acho que vai haver uma mudança qualquer. Mas eu que sou um bocado esotérico também, sinto que vai haver uma mudança qualquer. No dia 21 de dezembro. No 21 de dezembro, eu acho que sim, acho que vai haver uma alteração cósmica e vamos todos, de repente, começar a falar aramaico e, de repente, vamos trazer caras muito diferentes. Podemos entrar todos na casa dos secretos, se ou sobrevivia a um tsunami ou um terremoto. Sim, ou... sim. E sobrevive à Fanny, porque ela sobrevive a tudo. E pronto. Tens noção que a partir de agora vais ter fãs da Fanny à porta? Mas porque... já tive. Já tiveste? A própria Fanny comentou esse momento, que é a parte mais hilariante. Que a Fanny disse? Patos forte cá dentro? Não. Eu pus uma fotografia dela e ela escreveu. O que é que ela disse? Ela disse qualquer coisa do género: obrigado por partilhares a minha foto, cumprimentos. Com O. E cumprimentos. E eu achei que foi simpático da parte dela passar por lá e agradeci-lhe. Pá, isto foi o nosso momento de falar bem português, ou bom português, com o Diogo Infante. Isso é o cuidado com a língua. Cuidado com a língua, sim. Não, é assim, eu estou como é óbvio a brincar, mas eu acho que existe isso, percebes? Não acho que seja... Se quiseres usar a terminologia mais correta, que se usa mais, é crise de valores e não sabemos viver e não sabemos... Sim, mas eu acho que isso é tão amplo que não quer dizer nada. Porque há problemas que eu acho que são mais evidentes e acho que esse de não sabermos usufruir da companhia uns dos outros e é um bocado verdade. Faltam 6 minutinhos para acabar o nosso programa. Já, nunca leio, não era nada isto que eu queria. Eu queria só estar mais calado. Não, mas já estiveste muito bem. Assim é que nós queremos. Ana gostou imenso. Vai agora para a Renascença dizer que conheceu o Ripico. A pergunta que eu te fazia era: rádio ou televisão? Imagina que só poderias fazer uma para o resto da tua vida. Davam-te a opção. Rádio, televisão, escolhe. O que é que tu, neste momento... Não imagino. Não? Não. Não tens aquele bichinho da rádio, aquela paixão... Não acredito nisso. Não... Eu... Estavas a destruir a minha vida. Não, ou seja, não é a cena do... Eu percebo que tu tenhas uma predileção por um meio ou pelo outro. Eu apaixonei-me por fazer rádio. Eu não tinha... Foi aquelas coisas... Tipo, eu tinha a sensação de que... Eu vou-me dar muito bem com isto, como tens em relação a algumas pessoas que não, com quem não te dás, eu não conheces bem. Eu vou-me dar bem com esta pessoa. E tinha essa sensação e dei-me bem e gosto, mas não consigo escolher, porque são meios muito diferentes. Tu consegues atingir uma proximidade em rádio que não consegues em televisão e isso é inequívoco. Tu não consegues. As pessoas que nos estão a ouvir estão a ouvir muito mais a sério, porque têm que estar com atenção, do que na televisão, que tens muito mais um festival e 300 coisas e coisas a acontecer e mesmo as conversas em televisão. Tu tens mais informação porque vês as caras das pessoas e porque tens acesso a essa linguagem. Mas tens sempre o 760 lá pelo meio. Não, mas não é nem só, quer dizer, há programas que são só de conversa, que não têm esse lado mais mercantilista da coisa. Mas eu acho que a rádio a potencia essa intimidade e isso interessa-me, mas não consigo optar. Acho que a paixão televisão acaba. Diz. A paixão na rádio acaba. Não, mas nem na televisão, eu acho. Não, as pessoas que eu conheço que deixaram de fazer televisão querem todas voltar e não é só pelo impacto que têm junto às pessoas ou porque as pessoas as reconhecem, é porque é um bocado tu tens mais a tua mensagem é tão mais perfeita porque as pessoas também te estão a ver e isso é muito aliciante. Tu percebes que as pessoas porque há coisas que às vezes podem ficar mal interpretadas porque não estão a ver a minha cara porque e esse lado também é bom e depois dá para fazer um bocadinho mais coisas em televisão do que em rádio. Tu sentes-te bem nesse lado do anonimato agora que tens na rádio? Sentes-te confortável? Eu não sinto que haja um anonimato porque eu acho que de alguma maneira, nem sei bem porquê, eu mantive alguma notoriedade, mas porque se calhar também por causa do Facebook e porque pronto, não porque vá muito fazer passeios de barco com a Biba Pita, mas pronto, sim, a festa da Caras. Com este tempo também. Para o Castelo da Caras, que é uma coisa que eu também gosto. Isso não acontece, mas eu acho que eu gosto de estar mais recolhido, sim. Gosto. De estar mais protegido. Gosto, mas acho que a televisão tem coisas que são incríveis e que são só possíveis de fazer na televisão. E em 2 minutos, quem é o Rui Pego? Quem é o Rui Pego? Quem é o Rui Pego? É o meu pai. Ah. Rui Pego é o meu pai, eu sou o Rui Maria Pego. Quem é o Rui Maria Pego? Não, não sei, sei lá. Não, não sei responder essa pergunta. Eu acho que... Não te consegues descrever? Ou esperas que os outros descrevam-te a ti? Não, eu prefiro, primeiro prefiro sempre que me descrevam. Porque acho que de alguma maneira isso soa melhor. Mas, não sei, sei lá. Acho que sou alguém que no fundo... eu sempre quis falar de uma forma honesta, o mais honesto possível, e eu acho que atualmente estou mais honesto do que nunca, pronto, e acho que eu quero essa verdade é a coisa que mais me interessa, a comunicação, independentemente de ser politicamente correta ou correta, é aquilo que fico é isso que eu quero de alguma maneira tocar nas pessoas que me estão a ouvir, mas não em sítios impróprios. E é nestes tempos que a verdade e a honestidade estão um bocadinho fora do baralho. Tu ainda continuas com essa avante? Porque eu acho que a verdade, tu fazeres uma persona, como falávamos há pouco, é a morte do artista. acho que tudo aquilo que não é a verdade da altura se esfuma. E portanto acho que tu tens que ser o mais honesto possível em tudo aquilo que fazes. E tens de imprimir essa verdade e a tua identidade. E não temos que perder fazes. Com isso? Eu acho que mas tu perdes uns e ganhas outros, não é? Como em tudo. Se fores, era aquilo que eu te dizia, eu acabei por não explicar isso bem, não vamos ter tempo para explicar, mas quando eu estou a fazer um formato que é mais amplo, uma rádio mais, por exemplo, eu era se calhar de maneira mais, eu era mais contundente no início na Sudoeste em Mendo do que sou agora, se calhar porque falo para mais pessoas, porque a música que eu passo para mais pessoas, portanto eu não posso fazer uma piada racista porque vai ser muito mal interpretada, sendo que eu não sou minimamente racista, mas brincar com o desconforto é a coisa que mais me diverte, pronto, e portanto às vezes eu gosto de brincar com as coisas que não se pode brincar, e pronto, e é isso. Achei que há lugares para as coisas, agora não impede que tu sejas verdadeiro na mesma. Foram as lições de vida de Rui Maria Pego. Sou muito mal. Sou mal. Porque parece que eu sou, não sou nada, um guru qualquer, não. E é ridículo. Estamos aqui, uma pessoa da Renascença, vamos pensar um bocadinho também nesta... Vamos. Faz bem pensar nisto. Não é assim a rúbrica? É, não é? Tu não sabes. Pensamento do dia. Aquela parte das manhãs, era bom pensar nisto. Foram então as conversas de esquina, voltamos na próxima semana. Temos o nosso Facebook, www.facebook.com/conversasdeesquina. O site da Rádio Zero, www.radiozero.pt. Repetimos também à segunda-feira. E a todos aqueles que perguntam se eu irei ter mais um concorrente da Casa dos Segredos, não faço ideia. Mas o Wilson não me deu. Acabaste de ter cansada. Mais um porque eu vou para a Casa dos Segredos 4! Muito não, bem, não Casa dos Segredos famosos, brevemente. Não, famosos TV. Não, famosos. Beijinhos não. E abraços, tchau, tchau. O resto de um bom fim de semana.